alho e cebola. Comer ou não comer? Faz bem ou faz mal comer alho e cebola? Você gosta de alho ou gosta de cebola? Dizem que alho e cebola são os lixeiros da terra, Bimala. É, dizem por aí, né? Tem um lixeiro do mar, lixeiro do ar, tá bom, lixeiro da água. Bom, quem começou esse assunto foi o Nagao, lá do Japão, que escreveu para nós. Desculpem. Prezados amigos da Krishna FM, gostaria de um esclarecimento. Por que os devotos não utilizam o alho e a cebola e cogumelos na preparação de seus pratos? O que tem de nocivo em ingerir tais alimentos naturais? Os maconheiros também... Tá, não é com você não, tá, Nagal? A gente fala assim, lembrando, comentando. Os maconheiros dizem, ah, maconha é natural, pô, dá uns pega aí, é isso aí, peace and love, né? Vamos fumar um, é fogo na bomba. Não, meu, do jeito que eu falo, não, nunca experimentei essa droga, não. A única droga que eu usei foi a droga do álcool. Tá, o chá de cogumelo também é natural. É, e tem outros tipos de chás que também são naturais e deixam o cara doidão, né? Doidaço. Tem o chá dos índios, pajés e outros chás que fazem por aí que o cara toma e sai vendo coisas aí de todos os tipos, né? Sai, fica alucinado, né? Com os chás que tem por aí. Então, tem até gente, né, que acha que tomar drogas ou alucinógenos é uma prática espiritual. Tá, já parei. Nossa, Krishna Balarama, arada, que cruz pesada. Tá, já vou continuar lendo o que o Nagao escreveu. Olha, o não consumo de nenhum tipo de carne, bebidas alcoólicas, cigarros e sexo ilícito, até entendo a proibição, mas o alho, cebolas e cogumelos ainda não entendi. Poderiam me esclarecer essa dúvida? Obrigado e até a próxima. Obrigado você, gente boa, por escrever para nós, né? Então, gente boa, claro que sim, né? A gente não, na verdade nós não vamos responder. Nós vamos ler aqui alguns trechos de uma matéria que o devoto Kurma Dasa, o mais famoso cozinheiro do movimento Hare Krishna e estrela do programa Cooking with Kurma, fala sobre o assunto. Tá? É um resumo, tá? Quem quiser a gente depois vai deixar o link dessa matéria completa. Por que os devotos de Krishna não comem alho e cebola? Essa é uma das perguntas mais comuns feitas a mim. Aqui está a minha resposta curta. Poxa vida! Nossa, nós enxugamos o máximo, né? Senão a Bimala, não, ó, 15 minutos no máximo. Se fosse ler inteira ia dar uma meia hora aqui, né? Brincando, sem eu falar nada, hein? E é uma resposta curta do Kurma. Bom, também... é um devoto aí que cozinha com perfeição, né? Prabhupada, dizem que Prabhupada cozinhava como um químico. Como um devoto de Krishna e praticante da Bhakti Yoga, eu não como alho nem cebola. Ah, tá, entendi, Bimo. Ele vai dar uma resposta curta, tá? Eu pensei que tudo que ele falou era a resposta curta. Não, a resposta curta é que ele vai dar agora. Tá bom, sim, senhora. Como um devoto de Krishna e praticante da Bhakti Yoga, eu não como alho nem cebola porque eles não podem ser oferecidos a Krishna. E agora aqui está a minha resposta mais longa. Você talvez saiba que a cebola e o alho são membros da família botânica Aliáceos, Aliums, juntamente com o alho poró, cebolinha e xalotas. Está vendo, Bimala? A família dos alhos. Não é só o alho e a cebola também, o alho poró, a cebolinha e xalotas. Segundo a medicina ayurvédica, os alimentos são agrupados em três categorias: bondade, paixão e ignorância. Cebola e alho e outras plantas aliáceas são classificadas como alimentos no modo da paixão e da ignorância, o que significa que aumentam a paixão e a ignorância das pessoas. Os devotos de Deus os devotos do Senhor Vishnu, Rama e Krishna cozinham alimentos que estão no modo da bondade. São eles frutas frescas, legumes e ervas aromáticas, produtos lácteos, grãos, legumes e assim por diante. Alimentos que fazem bem, né? Tem alimentos que fazem bem e alimentos que fazem mal. Vou dar uma ajudar aqui a explicar a Bimala. No Bhagavad Gita se fala todos os alimentos, né? Mas resumindo, tem alimentos bons e alimentos ruins, né? E são três tipos de alimentos. O único que faz bem são os alimentos no modo da bondade. Alimentos no modo da ignorância e da paixão são prejudiciais à meditação e à devoção a Deus. Alho e cebola são proibidos aos yogis porque enraizam a consciência mais firmemente no corpo. Fica mais materialista. Diz Robert E. Swoboda, famosa autoridade na medicina ayurvédica. Alguns ramos da medicina ocidental dizem que os alhos têm benefícios específicos à saúde. O alho é respeitado, pelo menos nos círculos médicos alopatas, como um antibiótico natural. Nos últimos anos, embora as implicações dos resultados cardiovasculares do alho vegetal tenham sido estudadas com algum detalhe, as implicações clínicas do consumo da cebola e do alho a partir deste ponto de vista ainda não são bem compreendidas. E a hora que compreender, deixa de usar, né? No entanto, é porque bom é o que Krishna fala que é bom e ruim é o que Krishna fala que é ruim, né? Resumindo, tá? No entanto, há ainda muitas coisas negativas a se dizer sobre o alho e a cebola. Pouco conhecido é o fato de que o alho, no estado bruto, pode carregar nocivas e potencialmente fatais bactérias do botulismo. Talvez tenha sido com consciência disso que o poeta romano Horácio descreveu o alho como mais prejudicial do que cicuta. Deve ser salientado que o alho e a cebola são evitados pelos espiritualistas porque estimulam o sistema nervoso central e podem perturbar votos de celibato. O alho é um afrodisíaco natural. Ixi, agora está cheio de gente que vai abraçar o alho aí. Tá bom, amigo. O alho é um afrodisíaco natural. O Ayurveda sugere que é um tônico para a perda de potência sexual por qualquer motivo, debilidade sexual, impotência por excesso de vida sexual e esgotamento nervoso decorrente de hábitos sexuais dissipativos. Afirma-se que é especialmente útil para os idosos com tensão nervosa e diminuição da potência sexual. Os taoístas perceberam há milhares de anos que as plantas da família Aliácea eram prejudiciais para os seres humanos em seu estado saudável. Em seus escritos, o sábio Sang Tse descreveu os alions como os cinco vegetais perfumados ou picantes e disse que cada um tem um efeito negativo sobre um dos cinco órgãos que são o fígado, o baço, pulmões, rins e coração. Respectivamente, as cebolas são prejudiciais para os pulmões, o alho para o coração, alho poró para o baço, cebolinha capim para o fígado e cebolinha comum para os rins. Ou seja, ferra o cara de tudo quanto é lado, né? Sang Tse disse que esses vegetais pungentes contêm cinco tipos diferentes de enzimas que causam hálito repugnante, odor extremamente desagradável no suor e movimentos do intestino, e levam a ocupações lascivas, aumentam a agitação, ansiedade e agressividade, especialmente quando consumidos crus. Coisas semelhantes são descritas no Ayurveda. Além de produzir hálito e odor corporal, essas plantas aliáceas induzem irritação, agitação, ansiedade e agressividade. Assim, são prejudiciais física, emocional, mental e espiritualmente. ou seja, contamina a pessoa, né, materialmente e espiritualmente. De volta à década de 80, em sua pesquisa sobre o funcionamento do cérebro humano, o Dr. Robert Bob, o C. Beck, descobriu que o alho tem um efeito negativo sobre o cérebro. Ele constatou que o alho de fato é tóxico para o homem, porque seus íons de hidroxila sulfona penetram a barreira hematoencefálica e são tóxicos para as células do cérebro. Puxa vida! Beck explicou que, desde os anos 50, sabia-se que o alho reduz o tempo de reação de 2 a 3 vezes quando consumidos por pilotos em teste de voo. Isso ocorre porque os efeitos tóxicos do alho dessincronizam as ondas do cérebro. Precisamente pela mesma razão, a família de plantas do alho tem sido amplamente reconhecida como sendo prejudicial aos cães. Mesmo quando o alho é usado como alimento na cultura chinesa, é considerado nocivo para o estômago, o fígado e os olhos, bem como causa de tontura e de energia dispersada quando consumidos em quantidades imoderadas. Nem sempre o alho é visto como tendo propriedades totalmente benéficas na culinária e na medicina ocidental. É amplamente aceito entre os profissionais de saúde que, além de matar bactérias nocivas, o alho também destrói as bactérias benéficas, que são essenciais para o bom funcionamento do sistema digestivo. Praticantes de reiki explicam que alhos e cebolas estão entre as primeiras substâncias a serem expulsas do sistema de uma pessoa, juntamente com o tabaco, álcool e medicamentos farmacêuticos. Isso torna evidente que aliáceos têm um efeito negativo sobre o corpo humano e devem ser evitados por razões de saúde. A medicina homeopática chega à mesma conclusão quando se reconhece que a cebola vermelha produz uma tosse seca, olhos lacrimejantes, espirros, corrimento nasal e outros sintomas familiares relacionados com o frio quando consumidos. Estas são apenas algumas das razões para eu, Kurmadasa, evitar alho poró, cebolinha, alho e cebola. Tá vendo, Bima? Alho poró, cebolinha, alho e cebola. O cogumelo também se encaixa nesses alimentos que fazem mal, resumindo, tá? O gente boa, ele não citou porque só tinha essa matéria sobre alho e cebola, mas champignon também, tem muitas coisas que os devotos evitam porque são alimentos que não fazem bem, tá? Alimentos no modo da ignorância ou alimentos no modo da paixão. O link da matéria completa está aí na primeira linha do nosso site e na descrição do vídeo no YouTube. Outro ponto de vista é que o alho, né? Aí já é o Nayana falando aqui. Outro ponto de vista é que o alho e a cebola são antibióticos naturais. E ninguém, né, deve usar antibióticos naturais como comida, como remédio. Como remédio tudo bem, né? Se for receitado por um médico. Mas usar... Ninguém vive comendo antibióticos, então alho e cebola são antibióticos naturais. Então, baseado nessa lógica, ninguém deve se alimentar de antibióticos, né? Todo conhecimento, todas as respostas estão no Bhagavad Gita, como ele é, que a gente vai continuar lendo daqui a pouquinho. E vou acabar com a sua alegria, Bimala. A Bimala fica, ah, vai logo, vai. Gesticulando, manobrando, parece manobrista de avião, hein? Ó, quinta-feira tem jejum de Pavitropana Ekadashi. Quinta-feira, jejum de Pavitropana Ekadashi. Nós não vamos ler hoje, nesse programa. Nós vamos ler o Shrimad Bhagavatam e, se der tempo, o livro Krishna. Tá combinado, então tá combinado. Bom, gente boa, na sequência do programa vamos ler mais um pouquinho do Bhagavad Gita, como ele é. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.

Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Calma, estou indo lá no Gita. Desculpem. Aneka Bahudara Vakitra Netram Pashamitvam Sarvatonantarupam Nantam Namajana Punastavadim Pashami Visheshwara Vishwarupa. Ó Senhor do Universo, eu vejo em seu corpo universal muitas e muitas formas, barrigas, bocas, olhos expandidos sem limite. Não há fim, não há começo e não há meio para tudo isso. Krishna é a suprema personalidade de Deus e é ilimitado. Desse modo, através de sua potência, tudo pode ser visto. Por Arjuna, né? Poxa vida. Você vê em três palavrinhas, né? Eu sou o início, o fim e o meio. Três palavrinhas. Já se descreve aí o tamanho de Deus, né? Inconcebível, porque como Arjuna está falando aqui, ó, eu estou vendo tudo isso, mas sem limites. Não há fim, não há meio, não há começo, porque Deus é ilimitado realmente. Tá, já parei de falar, Bimala. Não, só comentando um pouquinho. É, tem explicação de Prabhupada, eu posso comentar um pouquinho. Eu posso atrapalhar um pouquinho. Tá bom, já parei de falar. Todo o conhecimento, todas as respostas, sem a interrupção da Bimala e sem o Nayana perturbando, estão à sua disposição na nossa rádio, né? krishnafm.com.br. Você entra agora. E na segunda linha está passando ali o link Livros Grátis. Eu já falei no começo do programa, onde você encontra o Gita de graça para ler na tela ou baixar. Mas quem não quer ler na tela nem baixar, então a próxima opção é o link Livros de Prabhupada, onde você encontra esse livro via correio para todo o Brasil. Já cliquei, já apareceu aqui a coleção Shrimad Bhagavatam, onde você encontra também todo o conhecimento com todos os detalhes. É, Bimala, é. O Bhagavad Gita tem todo o conhecimento e todas as respostas. Tá, o Shrimad Bhagavatam tem todo o conhecimento, todas as respostas, com todos os detalhes, né? Essa é a diferença. É, o Shrimad Bhagavatam é a pós-graduação do Bhagavad Gita. É isso mesmo, tá. Estamos falando do Bhagavad Gita, tá bom? Então vou descer, já passei aqui o Shrimad Bhagavatam, já passei o Shri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus, já passei a próxima coleção que a gente vai ler na rádio, o Srila Prabhupada Lilamrita, e agora sim já chegou o Bhagavad Gita, como ele é edição especial de luxo. Você já encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa pelo correio, e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 981715751. Então, já passou o dia de esquecer livros de Prabhupada. E você não participou, não deu tempo, né? Então, agora faça um pedido aí, pede o Bhagavad Gita comum. Esse aí você dá de presente, aluga, vende, empresta, ou dia 25 que vem agora você esquece por aí e compartilha conhecimento. Combinado, gente boa? Então tá combinado. Rapidinho, né? Tá, rapidinho, o que eu vou falar? Eu já falei do jejum. Tá, vamos mandar um alô, para aqueles que participaram da live com a gente, né? Nossa, quanta gente, Bimala. Puxa vida. Vamos agradecer aí a companhia do Gilmar Trentin, a Rita, não, essa pula, o José Maria, o Edson Leal, Simone Costa, a Lia Santiago, Jacó Justiniano, Goura, Chandra, Ageisa Maria, Nayan, Debi, Tiago Bastos, Chopril, Akashi, Selvarajan, Selvarajan, isso mesmo, Mitum, Mistri, Flávio Devarishi, Sérgio Santana e Sumanta Das. Muito obrigado a todos pela companhia aí nas lives que a gente está fazendo aí, das 10 à meia-noite, das 10 até 1h30, vai, dentro desse horário aí geralmente a gente aparece. Geralmente está dando para aparecer todo dia, né? Pelo menos um pouquinho, entre 10 e 1h30 da manhã a gente aparece aí. Tá, Bimala, já parei de falar. Desculpem. Bom, na sequência do programa vamos ler mais um pouquinho do Shrimadbhagavatam, o Purana Imaculado. Mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam Namaskritya Naran Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrimvatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyantaistohi Abhadrani Vidnoti Suhi Satam Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamashloke Bhaktir Bhavati Naishtiki. Estamos lendo o Shrimad Bhagavatam, canto 4, capítulo 21. Instruções de Prito Maharaja, de Maharaja Prito, tá vendo? Já errei aqui, ó. É só confiar na mente, a mente engana a gente. Paramos aqui. O profundo conhecimento científico da Suprema Personalidade de Deus é concentrado ao máximo. Por exemplo, a ciência médica conhece algumas coisas superficialmente, mas os médicos não sabem exatamente como as coisas acontecem no corpo. O Senhor Krishna, contudo, conhece tudo detalhadamente. Também foi ele que fez tudo, né? Ele que controla tudo, ele que desfruta de tudo. Ele sabe tudo, né? É o dono da verdade. Portanto, seu conhecimento é Vijnana Gana, porque não tem nenhum dos defeitos da ciência material. A suprema personalidade de Deus é Vishuddha Vijnana Gana, ou seja, conhecimento transcendental concentrado. Portanto, mesmo que aceite jagyas de karma kandiya, materialista, sacrifícios, né, de materiais, sacrifícios materiais de pessoas materialistas, Krishna sempre permanece em sua posição transcendental. Portanto, a menção de Aneka Guna refere-se às muitas qualidades transcendentais da Suprema Personalidade de Deus, Krishna, pois as qualidades materiais não o afetam. As diferentes classes de parafernália material ou elementos físicos também transformam-se aos poucos em compreensão transcendental, porque, em última análise, não há diferença entre as qualidades materiais e as transcendentais, pois tudo emana do Espírito Supremo. É de uma fonte transcendental, só sai coisas transcendentais. É só a ilusão, né, que faz a gente achar ou ver coisas materiais, achar que existem coisas materiais. Na verdade, só existe Krishna e as diferentes energias de Krishna. Isto pode ser percebido através de um processo gradual de compreensão e purificação. Exemplo vívido disto é Dhruva Maharaja, que praticou meditação na floresta em troca de benefício material, mas por fim tornou-se transcendentalmente avançado e não quis qualquer bênção de vantagens materiais. Ele estava simplesmente satisfeito de associar-se com o Senhor Supremo Krishna. Achaya significa determinação. De um modo geral, a alma condicionada, que somos nós, né, tem a determinação de obter lucro material. Mas, eu me lembro, quanto você está ganhando para fazer isso, né? Nossa, me perguntaram isso. Não vou nem comentar, Bimala. Sem comentários. Quanto você ganha para fazer isso? Ô, louco. Achaya significa determinação. De um modo geral, a alma condicionada tem a determinação de obter lucro material, mas satisfazendo esses desejos de lucro material através da realização de sacrifício, aos poucos ela atinge a plataforma transcendental. Então, sua vida torna-se perfeita. Por isso, o Śrīmad-Bhāgavatam 2.3.10 recomenda que... Vou ler a tradução. Todos sejam Akama. Akama são devotos. E Sarvakama, pessoas comuns. Ou Mokshakama, especuladores e meditadores. Todos são incentivados a adorar a suprema personalidade de Deus, Krishna, pelo método direto de serviço prático e amoroso a Deus. Então, sejam devotos, sejam pessoas comuns, sejam especuladores ou meditadores, todos são incentivados a adorar a suprema personalidade de Deus pelo método direto do serviço prático e amoroso a Deus. Dessa maneira, todos podem obter simultaneamente lucro material e lucro transcendental. Vamos falar assim, né? Tá vendo? A pessoa sempre ganha, né? Se ela faz serviço prático e amoroso a Deus. Nunca perde. É porque o benefício obtido é eterno. Não é como os benefícios materiais que se perdem junto com o corpo quando vai para o cemitério, né? Ou para a cremação. Perdeu o corpo material, perde tudo que adquiriu materialmente falando. Agora, tudo que você adquire transcendentalmente falando, você nunca perde. A suprema personalidade de Deus, Krishna, é onipenetrante, mas ele também se manifesta em diferentes classes de corpos que surgem de combinações da natureza material, do tempo, de desejos e deveres ocupacionais. Assim, diferentes classes de consciência se desenvolvem, assim como o fogo, que é sempre basicamente o mesmo, queima de diferentes maneiras, de acordo com a forma e dimensão da lenha. A suprema personalidade de Deus, Krishna, vive constantemente com a alma individual como Paramatma. Todo mundo fala, eu tenho Deus no coração. Mal sabe ele que tem mesmo. E Deus está pessoalmente ali no coração de todo ser vivo, não só dos seres urbanos. Ser humano é outra história. Seres urbanos é só o que tem, a maioria. 99,9% das pessoas são seres urbanos e não humanos. Para se tornar ser humano, Bimala, tem que seguir essas quatro regrinhas básicas, né? Não comer carne, peixe, ovos. Muita gente acha que essas são regras para virar devoto. Não, são regras para a pessoa se tornar um ser humano. Não comer carne, peixe, ovos, não sexo fora do casamento, não se drogar e não praticar jogos de azar. Isso é para se tornar um ser humano. Agora, para se tornar um devoto de Deus, acrescenta aí cantar um mínimo de 16 voltas diárias do Mahamantra Hare Krishna. A suprema personalidade de Deus vive constantemente com a alma individual, como Paramatma no coração. A percepção da alma individual varia de acordo com seu corpo material, o qual ela obtém em virtude da natureza material, prakriti. Os ingredientes materiais são ativados pela força do tempo, e assim manifestam-se os três modos da natureza material. Dependendo de como se associa com os três modos da natureza, a entidade viva desenvolve uma espécie de corpo em particular. Na vida animal, o modo material da ignorância é tão proeminente que há pouquíssima possibilidade de perceber Deus no coração, que também está presente dentro do coração do animal. Deus está no coração de todos os seres vivos, até da bactéria, da pulga, seja qual for o corpo que a alma esteja usando. O seu amigo inseparável e eterno Krishna está lá no coração dela, da alma eterna, não importa em qual dos 8 milhões e 400 mil corpos diferentes nós estejamos no momento, mas sob a forma humana de vida, devido à consciência desenvolvida, Chetanam, a entidade viva pode transferir-se da ignorância e da paixão à bondade, através dos resultados de suas atividades Kriya Palatuena. Portanto, aconselha-se ao ser humano que se associe com personalidades transcendentalmente avançadas. Me diga com quem você anda, eu vou te dizer quem você é, né? Você anda com devotos avançados, devotos sérios, devotos puros, você vai se tornar um devoto sério, um devoto puro. Você anda com gente caída, você vai cair cada vez mais. Você anda com gente degradada, você vai se degradar cada vez mais. É assim. Muita gente, não é bem assim. Claro que é assim, sim. Da mesma forma, quando você se associa com a fogueira, você fica perto de uma fogueira, não tem como você não pegar luz e calor. Da mesma forma, quando você se associa com pessoas degradadas, você se degrada. Só que é uma coisa lenta, né? A hora que nem percebe. A pessoa já se degradou e nem percebeu. Já viu aquele ditado? Ah, você não se enxerga. É assim que funciona. A gente não se enxerga, né? Então, não importa com que tipo de associação a gente esteja, nós vamos adquirir as propriedades daquela... As propriedades daquela associação. Como a gente adquire as propriedades de uma fogueira, né? Luz e calor. Portanto, aconselha-se ao ser humano que se associe com personalidades transcendentalmente avançadas. Os Vedas, Mundaka Upanishad 1.2.12, orientam-nos no sentido de Tatvigyartam Sagurum Evabigache. Tá, vamos parar aqui, sim senhora. Então nós vamos ver o que o Mundaka Upanishad nos orienta, nos aconselha, né? Bom, gente boa, todo o conhecimento, todas as respostas, com todos os detalhes, estão nessa coleção Shrima Bhagavatam, o Purana Imaculado. E essa coleção está à disposição na nossa rádio, krishnafm.com.br. Você entra agora e na segunda linha está passando o link Livros Grátis, onde você encontra de graça para ler na tela ou para baixar. Agora, se você não quer ler na tela nem baixar, então o próximo link é para você, Livros de Prabhupada, onde você encontra essa coleção via correio para todo o Brasil. Já cliquei, já apareceu aqui o Shrima Bhagavatam, primeiro canto, volume 1, volume 2, volume 3... Você já encomenda, começa a sua coleção, chega rapidinho na sua casa pelo correio e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 98 171 5751. Combinado, gente boa? Então tá combinado. Eu queria continuar lendo, Bimala. Ah não, tem que ler o livro Krishna. Bom, também quero ler o livro Krishna. Ah, eu queria ler sem parar, né? Infelizmente a gente não está nas moradas eternas de Deus para ficar desfrutando dos passatempos de Deus. Tá bom, já parei de falar. Bom, é um melhor que o outro, um mais nectário que o outro. A Krura sabia, além de dúvida, que o Senhor Krishna é o Vishnu Supremo. O Senhor Vishnu olha para a energia material e assim a manifestação cósmica vem a existir. Imagine, né? Deus fecunda a Mãe Natureza com seus olhos. Ele pode fazer isso com qualquer parte de seu corpo transcendental. A chuva é o sêmen de Deus também, então pode fecundar através da chuva. Tá bom, já parei. E apesar do Senhor Vishnu ser o criador deste mundo material, ele é livre por sua própria energia, da influência da energia material. Similarmente, Krishna, o Vishnu original, pela expansão de sua potência interna, criou os habitantes de Vrindavana. No Brahma Sanhita também está confirmado que a parafernália e a morada de Krishna são expansões de sua potência interna, sua energia interna, né? Muita gente gosta de energia, energia isso, energia aquilo. Então, só existe Krishna e as energias de Krishna. E essa energia de Krishna, a energia interna de Krishna, criou, né, a sua morada, a sua parafernália, tudo que existe lá. A mesma potência interna é exibida na Terra como Vrindavan, onde Krishna desfruta dele mesmo com seus pais e na companhia de seus amigos, os meninos, pastores de vacas e as vaqueirinhas. Pela afirmação de Akrura, fica claro que, porque Krishna é transcendental aos modos da natureza material, os habitantes de Vrindavana, que estão dedicados ao serviço amoroso do Senhor, também são transcendentais. Akrura também considerou a necessidade dos passatempos transcendentais do Senhor Krishna. Ele pensou que as atividades, instruções, qualidades e passatempos transcendentais de Krishna são todos para a boa fortuna das pessoas em geral. O povo pode permanecer sempre em consciência de Krishna por discutir a forma, qualidades, passatempos e parafernália transcendentais do Senhor Krishna. Por fazer isso, todo o universo pode realmente viver de forma auspiciosa e avançar pacificamente. Porém, sem consciência de Krishna, a civilização é só uma decoração de um corpo morto. Um corpo morto pode ser decorado muito bem, mas sem a consciência, essas decorações são inúteis. A sociedade humana sem consciência de Krishna é inútil e sem vida. Akrura pensou: essa suprema personalidade de Deus, Krishna, apareceu agora como um dos descendentes da dinastia Jat. Os princípios da religião são suas leis promulgadas. Aqueles que observam essas leis são semideuses, e os que não seguem são demônios. Ele adveio em pessoa para dar proteção aos semideuses. Desculpem. Ele adveio em pessoa para dar proteção aos semideuses, que são muito obedientes às leis do Supremo Senhor Krishna. Os semideuses e os devotos do Senhor Krishna sentem prazer em obedecer às leis de Krishna. E Krishna sente prazer em dar a eles todos os tipos de proteção. Essas atividades de Krishna, sua proteção aos devotos e a matança de demônios, como confirmado no Bhagavad Gita, são sempre boas para as pessoas ouvirem e narrarem. As atividades gloriosas do Senhor Krishna sempre serão cada vez mais cantadas pelos devotos e semideuses. Krishna, a suprema personalidade de Deus, é o mestre espiritual de todos os mestres espirituais. Ele é o salvador de todas as almas caídas e o proprietário dos três mundos. Qualquer um é capaz de vê-lo com seus olhos untados com o amor a Deus, Krishna Prema. Hoje, é a Akrura falando, Bimala, nem notei. Hoje serei capaz de ver a suprema personalidade de Deus, que por sua beleza transcendental atraiu a deusa da fortuna para viver com ele perpetuamente. Assim que eu chegar em Vrindavan, descerei desta quadriga e cairei prostrado para oferecer minhas reverências ao Supremo Senhor, o Mestre da natureza material e de todos os seres vivos. Os pés de lótus de Krishna são sempre adorados por grandes yogis místicos. Assim eu também adorarei os pés de lótus dele e me tornarei um de seus amigos em Vrindavana, como os meninos pastores de vacas. Quando eu me prostrar perante o Senhor Krishna dessa forma, certamente que ele colocará a sua destemida mão de lótus sobre minha cabeça. Sua mão é oferecida a todas as almas condicionadas que se abrigam em seus pés de lótus. Krishna é o objetivo último da vida para todas as pessoas que temem a existência material. E certamente quando eu vi-lo, ele me dará o abrigo de seus pés de lótus. Eu aspiro pelo toque de suas mãos, que são como o lótus sobre minha cabeça. Dessa forma, Akrura esperava bênçãos da mão de Krishna. Ele sabia que Indra, que é o rei do céu e o mestre dos três mundos, os sistemas planetários superior, médio e inferior, foi abençoado pelo Senhor Krishna simplesmente por causa de sua oferenda de um pouco de água, que Krishna aceitou. Similarmente, Bali Maharaja deu apenas 3 passos de terra em caridade a Vamana Deva, e também ofereceu um pouco de água que o Senhor Vamana Deva aceitou. E assim, Bali Maharaja alcançou a posição de Indra. Quando as vaqueirinhas dançavam com Krishna na dança eterna do amor, elas ficaram fatigadas e Krishna passou a sua mão, que é tão fragrante quanto a flor de lótus, sobre as gotas de transpiração que são como pérolas nas faces das vaqueirinhas, e assim foram refrescadas imediatamente. Por isso que Akrura esperava a bendição dessa suprema mão de Krishna. A mão de Krishna é capaz de conceder bênção a todos os tipos de seres humanos se eles aceitarem a consciência de Krishna. Se alguém desejar felicidade material como o rei do céu, pode obter essa bênção da mão de Krishna. Se alguém desejar liberação das dores da existência material, também pode obter essa bênção da mão de Krishna. E se alguém, em amor puro por Krishna, desejar associação pessoal e o toque de seu corpo transcendental, também pode ganhar bênção de sua mão. Akrura estava temeroso, entretanto, por ter sido delegado por Kansa, o inimigo de Krishna. Ele pensou: vou ver Krishna como um mensageiro do inimigo. Ao mesmo tempo, ele pensou: Krishna está em cada e no coração de todos como a super-alma, por isso ele deve conhecer o meu coração. Apesar de Akrura ser enviado pelo inimigo de Krishna, seu coração estava limpo. Ele era um devoto puro de Deus, Krishna. Ele arriscou a ira de Kansa justamente para encontrar Krishna. Ele tinha certeza... Desculpem. Ele tinha certeza que, apesar de ir como um representante de Kansa, Krishna não o aceitaria como um inimigo. Muito embora eu esteja numa missão pecaminosa delegada por Kansa, quando me aproximar da Suprema Personalidade de Deus, permanecerei perante ele com toda a humildade e de mãos postas. Com certeza, ele ficará satisfeito com minha atitude devocional, e talvez ele sorrirá amorosamente e olhará para mim, e assim me libertará de todos os tipos de reações pecaminosas. Então, eu estarei na plataforma de bem-aventurança e conhecimento transcendentais. Porque Krishna conhece meu coração, certamente, quando me aproximar dele, ele me abraçará. Eu não sou apenas um dos membros da dinastia Jado, mas também um devoto puro e imaculado. Por causa de seu abraço, meu corpo, meu coração e minha alma... Não, errei aqui, desculpem. Por causa de seu abraço, meu corpo, meu coração e alma ficarão completamente limpos das ações e reações da minha vida passada. Quando nossos corpos se tocarem, eu me levantarei imediatamente com as mãos postas, com toda a humildade. Com certeza, Krishna e Balarama me chamarão: Akrura, tio! E nesse momento minha vida inteira será gloriosa. A menos que alguém seja reconhecido pela Suprema Personalidade de Deus, Krishna, a sua vida não pode ser bem-sucedida. Está claramente afirmado aqui que a pessoa deve tentar ser... Tá, já parei. Bom, gente, bom, infelizmente já parei. Esse livro, o livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, está à sua disposição na nossa rádio. krishnafm.com.br. Você entra agora e na segunda linha está passando o link Livros Grátis, onde você encontra esse livro para ler na tela ou baixar em áudio. E se você não quer nem ler na tela, nem baixar em áudio, o próximo link é para você, Livros de Prabhupada, onde você encontra